toda época da T, em preto e branco, onde o tempo andava mais devagar. Não tinha celular, nem computador, mas tinha abraço e riso no olhar. Brincava na rua até escurecer, pega, pega a bola em banho de chuva. A alegria era coisa de criança, sem precisar de tela, só ternura. Como tudo, tudo mudou, olha só onde chegamos. Tanta tecnologia, mas por dentro o que ganhamos? Sinto falta da inocência, o vento no rosto, de correr descalço, sem medo, com gosto. Tantas coisas pra lembrar com carinho. A vizinhança era como uma família. Um radinho tocando lá na calçada e a gente cantava junto na trilha. A vida simples tinha mais valor, a conexão era de coração. Hoje tudo é Wi-Fi, mas me diz, cadê aquele amor de mão em mão? Como tudo mudou, olha só onde chegamos. Tanta tecnologia, mas por dentro que ganhamos? Sinto falta da inocência, do vento no rosto, de correr descalço sem medo. E mesmo que o tempo não volte atrás, carrego em mim tudo que a infância me traz. O som da chuva, o cheiro do chão molhado, o riso solto num mundo encantado. Como tudo mudou, mas algo ficou. O menino em mim nunca se apagou. Pode ter Wi-Fi, pode ter sentido em, mas aquela alegria ainda vive em mim, ainda vive em mim, pode crer.